sobre mim aquilo que ninguém mais sabe. Ele me entende, e meus pensamentos não são segredos, estão compartilhados. Meus ambientes são todos cercados pela sua presença, que me recompensa e me faz acreditar. Em todo momento, a qualquer movimento, sua presença estará por lá. Se eu andar, vou me deitar, conhece qualquer caminho que eu me ponha a caminhar. As palavras que ainda nem chegaram em meus lábios já são sabidas pelo sábio dos sábios. Uma ciência alta que eu não posso atingir, tão maravilhosa tenho que admitir. Pois do seu espírito não há como fugir. Não há, não há. Vai comigo e me guia subir ao céu ou fizer minha cama no inferno, lá também estará o Criador eterno. Pois não há disfarce que meu culto da sua face, nem as trevas são capazes de me esconder. Não há nada oculto que não possas ver. E o ventre da minha mãe a me descer. E o ventre da minha mãe especial, especial. Sua maneira de me conceder determinou meus dias, escreveu no seu livro. Já os conhecia quando eu nem estava vivo. Planeja e pensa pra mim o melhor possível. Seus inimigos são meus inimigos. Sonda o meu coração e arranca de dentro dele o que não te agrada. E com sua mão me guie para sua casa, Senhor. Deixa em qualquer lugar. Vai comigo, oh, e me guia por toda eternidade. Fica comigo, vai comigo, vai comigo e me guia por toda eternidade. Quero ouvir vocês. Fica comigo, vai comigo e me guia por toda eternidade. Só vocês. Fica comigo. Vai comigo e me guia por toda eternidade. Em tudo está, em tudo está, em qualquer eu sei que lugar, estás, Deus, no extremo do mar ou nas asas da alva. Em tudo está, onde quer que eu vá, eu sei, Deus, a sua força, mão, a tua mão poderosa.